Gilberto e Gilmar. Amor, amor, amor. É Deoclésio Darciano, homem mais rico. O tio Parada Dura, motorista do amor. Industrial fazendeiro, caminho do mundo. Legal, audiência total. Jequitibá, a rádio sertaneja. Agora são 3 horas 35 minutos da madrugada. Aquarela Sertaneja, o programa que os senhores estão acompanhando, com o comando de Arida Pontes até as 5 horas da manhã. E vamos atendendo a mais telefonemas, né? O Nilo da Vila Pompeia dedica o restante da programação para o Paulo, do Jardim Eulina. A nossa ouvinte Aparecida, da Vila Padre Anchieta, oferecendo o restante da programação a todos os ouvintes e para todos nós aqui da Rádio Quibau. Nosso muito obrigado, Aparecida, nós retribuímos também. O compadre e a comadre pulando ali, né? Aí, no corredor, estão aqui hoje fazendo uma visita inesperadamente para nós, né? E vai ficar conosco até as 5 da madrugada. E a filha Sueli está junto, né? Está com quantos anos aí a filha? 26 anos? Tá bom. Tudo bem. O Vale está segurando o cachimbo, né? O compadre aqui está cantando para tomar. Estão andando, hein? Gostaram de conhecer aqui a gente? Vamos estar com a gente aqui até as 5 da madrugada. Mais um pouquinho para o Santonário. Compadre, tomado. Vamos que vamos. 3 horas, né? E 36 minutos. Já fomos um pouco atrapalhar aqui um pouquinho, né? Daqui a pouco nós vamos dançar mais um pouco. Vem uma seleção de batidão, né? E aqui o Nilo oferecendo para o Paulo do Jardim Lima, né? O Nilo é da Vila Pompeia. E a nossa ouvinte Aparecida, Vila Padre, oferecendo a todos os ouvintes e todos nós aqui da rádio. Da rádio Equibá. Calma aí. O Vale segurando o cachimbo, tá com medo aí de queimar a mão? O Vale é o da Vila Padre Anchieta. Vamos lá. Vem aí as irmãs Barbosa. Depois o grandalhão Sérgio Reis. A Colorado de Carmen Silva vem a seguir. E finalmente o Tião Carreiro e o Pardinho.